620, reduza para 2209. 220, Rancho, 620. Bravo, que Índia, coordenação do controle, tem condição de manter a proa até passar 3 mil pés? Aguarde só a passagem do tráfego na final do 0, mantém a posição ainda. Alinhar e manter o pistão zero. Ali mantém, no 184. Renan 6314 estabilizado no ILS. 6314, continua a aproximação, vai atualização de pouso. Não foi escuro. Mais autorizado o final do procedimento, ILS X-ray da pistão zero, reporte estabilizado. Ali o reporte estabilizado, X-ray, Renan já. 3-3-3-6-7, informação, mais... 3-3-6-7, boa tarde, sua identificação, desça 4 mil pés, via chegada a Bonfim. Ajuste de altímetro 1-0-1-3. 4 mil, via Bonfim, ajuste padrão, 3-3-6-7. Gente, mantém a posição. O gol no 884, retorno 20 graus, 10 nós, autorizado a decolar, pista no zero. Sabe que o índio autorizado a decolar, 120 graus, 10 nós, por outra 3 mil. Olha, o gol no 256. Olha, o gol no 256, prossiga. Proa 045 para evitar formações. Proa 045, confirme quantas milhas? Ele vai voar aproximadamente mais 45 milhas. 45 milhas, copiado. Obrigado. Ligou no 884. 1-884, contato radar na decolagem, sob a via Pouca para nível de voo 230. Pouca no 230, voo 1-884. Decimal 8, mantendo proa até 3 mil pés, Bravo Kilo Índia. Batango Bravo Kilo Índia mantém a reta de decolagem até 3 mil pés após curva esquerda, cumprindo o perfil da saída local. Mantém pro até 3 mil pés após curva esquerda, cumprindo o perfil da saída local, Bravo Kilo Índia. Lembra de velocidade. 4 solos, 3 1 direita, chamando 2 1 nesse molado solo. Chame Recife em 125 decimal 45, caso negativo 126 decimal 85. 125, 45, bota. 120, 28. Fala de Sapuã, 208, Vila Gonçalves. Aqui é do Juliette autorizado, né? Mantendo o Sérgio. Entendi, confirme? Ok, então chame quando pronto novamente para a decolagem. Autorizado, pista no zero, vento 1 no 00 graus, 1 no 29. Força na 10, 620 da Gol. Controle Salvador de Papa Romeu, Zulu Golf Serra. Papa Romeu, Zulu Golf Serra. Mantenha-se em condições visuais no meu país, no Gol do Axé. Tá partindo fora da barra, irá manter ele para o destino? Tem condições de acender, senhorita, o 105 da presente e mantém pro direto. Gente, Zulu Golf Serra está autorizado subida para nível de voo 05 direto destino. Gente, o Golf Serra. Papa Tango, Bravo Kilo Índia. Bravo Kilo Índia na escuta. Sente Bravo Kilo Índia, sua para nível de voo 050 na saída lotar. Saída lotar, nível 050, Bravo Kilo Índia. Voo 1184, chame o centro Recife, frequência no 25 decimal 45, alterna no 26 decimal 85. Sente o voo 1184. Obrigado, né, Matheus, o 627, fechou zero. Me matei, 627. Duas milhas aqui para desviar do fogo, já está retornando a chegada. Só 36, solo aos 36, chamo 219 só. 219. 6355. 6227, autorizado decolar, pista 10. Vento 120 graus, 10 nós, inicialmente restrito ao 040 até liberação do controle. Autorizado, né, Mateus Zé? Papa Juliette, Papa Romeu, prossiga. A sua identificação, Papa Juliette, Papa Romeu. Escuta, restrito 4000. Oxané 6227, contato radar na decolagem. Dupla para nível de voo 360, sem restrições, está autorizado direto Leda. Muito obrigado. 360 sem restrição, direto Leda, 6227. Sigilo 4000, autoriza Duna, autorizado 3367. 3367, terça para 2000 pés, autorizado final do procedimento LSX para o repostabilizar no localizador. Tem condições de interceptar o localizador da Prodi Duna? Afirma, 3367. Papa Juliette, Papa Romeu, quente, mantém-se em condições visuais, quem negar no 03, desça para o 1500 pés com referências visuais. Pode desvir, Joeleda. Pode desvir, Joeleda, 6327. 6327, é o Chanel, decola os 39, chama o controle 120, desce para 8. 208, 6327, obrigado, bom trabalho. Xené 6327, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 80 via, saída Coral no Bravo. 80 via, Coral no Bravo, 6327, possibilidade de coordenação, por gentileza, junto ao centro, vá direto Ilhéus, 6327. 6327, vou inicialmente direto Coral. Vou inicialmente Coral, 6327. 3345. Vai. Como é que é com o Juliette autorizado alinhar e manter o inocente? finalizando a visual, tá 3367. Tá 3367, chame a torno no 8 decimal 95. 395, boa tarde. Vai que a Juliette mantenha a posição. Salvador, boa tarde. A TAN 3367 passou sim para baixado e travado. Cessna 3367, autorizado pouso, missão 0, vento 130 graus, 109. Livre pouso, 10, TAN 3367. Tango Bravo Kilo India, confirma o tempo total de voo? Pode confirmar para o Bravo Kilo India, controle? Afirmativo, vou botar um Bravo Kilo India, confirme o tempo total de voo? 1 hora e 10 minutos, Bravo Kilo India. Perfeito. Janeme 227, chame o centro Recife, frequência 125.1, no alterno no 28.35. Centro Recife 251, no alterno 12835. Moxané 6227, boa tarde, obrigado Salvador. Autorizado a decolar, vento 120 graus, 101, mais pistão 6. Autorizado, alinhar e decolar 17, vento 120 graus 109. Alinhar e decolar 17, Oscar. 3367, no solo 46, táxi direita, chamou 21 e 19, solo. Direita 219, 3367. Controle, o backup do 10 está regresso. Que está regresso, curve à esquerda então, a perna do vento da 107, vai seguir o regresso visual, confirme. Certo. Aqui é o Juliette, vai fazer o retorno, vai prosseguir visual para pouso ou o instrumento? Vai autorizado a decolar. Pega o Juliette à torre, Ricardo. Controle Salvador, Mike Eco Juliette. Mike Eco Juliette à torre, confirma, vai retornar para pouso? Afirmo, retorna para pouso com o Mike Eco Juliette. Sim, já vai retornar visual ou vai fazer algum procedimento de filmagem? Retorna visual, por gentileza, Eco Juliette. Ok, então o IFR está parcelado, 247, consiga para final do 17 reporte. 97 para final, 97 vai reportar o Eco Juliette. Essa decolagem aos 48, chama o controle frequência 120, decimal 8. 208, graças. Controle Salvador, Papa Romeu, Oscar Mike Yankee. Papa Romeu, Oscar Mike Yankee, mantenha condições visuais, 0.000 pés. QNH no 013, aposta 2.0 milhas afastado de Salvador. Ciente, apostará 2.0 milhas de Salvador. Pro ano, Manate. Dando base para a pista. O Mike Eco Juliette. Mike Eco Juliette autorizado com o uso pistão no 7, ventura 2.0 graus, 1.0 maia. Uso pistão no 7, o Eco Juliette. Salvador de Zulu do Serra. Firme. Zulu Golf Serra, Papa Romeu, Zulu Golf Serra. Papa Romeu, Zulu Golf Serra, prossiga. Solicita final 085. Zulu Golf Serra está autorizado a subir e manter nível de voo 085. Está cruzando 080, vai manter o 085. Zulu Golf Serra, sim, gostaria de informar a última de pouso? Aviso, senhor, está aguardo. Pequeno Juliette, eu sou aos 49, autorizado táxi retorno até seu pátio ao estacionar frequência livre. Está presente, obrigado, 6327, 3 milhas para terminal Léo, serviço radar encerrado, mantém nível de voo 80, chame o controle da frequência no 20 decimal 1. Chamaremos, obrigado, uma excelente tarde, bom final de semana. Washington, Salvador, boa tarde. Passaredo 9805, porta de esperadão no zero, pronto. Passaredo 9805, autorizado. Linhagem de colapso no zero. Vento 120 graus, 109. Autorizado a linhagem de colapso no zero, passaredo 9805. Autorizado, Bravo Kilo Índia. Então, Bravo Kilo Índia, confirme intenções. Após, vai manter a proa de lotar, nível 040? Autorizado. Descida para nível de voo 040, Bravo Kilo Índia. Copiado. Passaredo 9805, decola 54, chama o controle de frequência 120.8. Controle 120.8, passaredo 9805, boa. Controle de Salvador, muito boa tarde, passaredo 9805, decola. Passaredo 9805, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 80, após 2000 pés, utilizar direto coral. 80, confirma o restante da informação, Siri. Passaredo 9805, como recebe o controle? Barra 5%. Passaredo 9805, autorizado direto coral. Direto coral, passaredo 9805. Papai Romeu Zulu Golf Sierra, 8 milhas para terminal Ilhéus, serviço radar encerrado. Mantém nível de voo 085, chama em controle Ilhéus, frequência 20, decimal 1. 201, Ilhéus, o Golf Sierra, boa tarde. Controle Oscar Mike Yankee, Lisboa CTR. Oscar Mike Yankee, está autorizado a nível frequência para coordenação. Sim, bora sair. Papai, direto até Romeu, mantém os corredores visuais e a porta de asa visual com campo. Charlie, Charlie, se é possível. Autorizado, chama para o táxi. Fala pra Juliette, até Romeu, tá enfrentando desvios? Afirmativo. Então, meu, vou em Ceasa. Autorizado alinhar e decolar, vento 100 graus, 10 mais. Sentindo até o momento em condições de voar Ceasa? Sim, direto da meta avisa algum campo? Direto da meta chama em torno no 8 decimal 95. Opa, seu Farito, está autorizado, voa a cabeceira 17. Está autorizado, por isso que vai final do 07 é forte. Valeu, dá uma agiliza. Já está autorizado o táxi, champanhe ingresso no 7. Um 00 graus, 10 mais. Você está pronto já para ingresso e decolagem imediata? Está autorizado então, ingressar, alinhar e decolar, vento 100 graus, 10 mais, certo? Baixar travado, papapá, jogador, tá, e o Charlie Serra ingressou na pista não, né? E a linha decola, assim que possível, vento 1, 2, 0, graus, 1, 0. Continua a aproximação, caso seja necessário, faz um 360 curto na final, viu? A firma vai reduzir tudo. Como eu faço um 360 curto aqui, Juliette, então, eu 360 curto na final, aguardando para prosseguir o pouso. 360 apertado, meu. Pode prosseguir para o final, Juliette, o Romeu. Bravo, Romeu. O Xenai 6355 está autorizado, alinhagem de colar, pistão no zero, vento 100 graus, 109. Estabilizado na final, Romeu. Também autorizado o pouso, no 7, vento 100 graus, 109. Charlie Serra, decola no 01, chama o controle, frequência no 20, decima 8, passando para o Itapuã. 208, tchau, tchau. Valeu, Serra. Corre para a formação, aqui 300 pés na cabeceira. entrando de pipa. Ah, ok, tô ciente. Papá Romeu, Charlie, Charlie Serra, mantenha condições visuais, meu pé de corredor de Serra, continua fora da barra. Papá Romeu, Charlie Serra, continua outra vez fora da barra. Estou com a aeronave já lá no, na interseção da barra, que aguarde só um minuto. O 9 Bravo Xuxa, está pronto? Passou o São Ingresso, senhor. São Ingresso, fica na lateral da cabeceira que o tráfego pousou, vai voltar e vai livrar aí na barra aqui. A linha mantém o 9 Bravo Xuxa? Se a linha mantém, inicialmente fica já deixando a entrada da barra livre, que a aeronave está retornando para livrar. Obrigado, já. Vai liberar aqui a entrada da barra. Vai ficar lá no cima da cabeceira da 1 no pé. É isso, ele vai liberar lá e depois o decola, viu? P355 decola, 03, controle 120, decimal 8. Gente, eu tenho o meu atento lá, o 9x que está liberando a entrada da bata, livre para a bata, eu estaciono a frequência livre. Muito obrigado pela colaboração, vou ficar lá. Suba para nível de voo 360 via saída São Bruno. Papá Romeu, Charlie Sierra, está autorizado subir inicialmente até nível de voo 025 direto da destino. Ok, 025, vou a 279. Aeronave acionada 2000 na escuta do controle Salvador. Afirmativo, o Lima Alfa Romeo agora transferiu da frequência livre, está passando através do aeroclube da Bahia e com destino a Salvador. Confirme o indicativo, é Papá Romeo, Lima Alfa Romeo? Afirmativo, com plano de voo no sistema, notificação de voo do sistema, decolado de Valença. Ciente, Papá Romeu Lima, Alfa Romeu, confirma a procedência, o tipo de equipamento e o POB. Senhora, está havendo dupla em anotação desses voos no sistema. A procedência é Valença, o equipamento é um Charlie 182. Ciente, Lima, Alfa Romeu, mantém condições visuais no 1500 pés, que negar no 0 no 3. Lima Alfa Romeo está necessitando manter a presente altitude para se manter dentro das regras de voo visual. Autorizado Lima Alfa Romeo, sendo transponder 0223. Acionado 0223, Papa Romeo Lima Alfa Romeo. Autoriza dar presente, uma proa direta da 17. Mantendo os corredores, Papá Romeu Lima, Papá Romeu. Mantendo os corredores, Romeu. Charlie Charlie Serra, está autorizado subida para nível de voo 085. Sim, estou já na visão da 12, que é a sua 0. Escada da 1-0. Não vi, Barão. Ofertando o cruzamento do campo, 9-0, Francisco cruzando o campo, intercepto o corredor forte, chama o controle, frequência 120, decima 8. Transfora agora para o controle, 120, decima 8, novembro, Oscar Luiz. Palmer, Charlie, Charlie, Serra, confirma esse lado de pouso? Controle Salvador, Papa Romeo, November, Osco, Ife, e o Pérez no corredor forte. Papa Romeo, November, Osco, Ife, mantém as condições visuais, o meu Pérez no corredor forte. Alterar condições visuais, mil pés no corredor forte. Horas novembro, horas quinta. Repouso para o 4948. 1948 copiado, Charlie, Charlie Serra. O Xanama 355, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. Agora 1251, alterna 1235, chama 6355. 097, mantenha o ponto de pé. 6155, sua informação, após a decolagem, vai observar até o tráfego à esquerda, mil pés, e tá, agora está 3 milhas aí no setor litoral norte, está com apoio e afastamento do campo, o que não tem fé. Tem mais tio, 3155, obrigado, a gente está atento. Azul 4166, avesso para 2 mil pés, que é legal no 013. Autorizado final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Autorizado em LS X-Ray, 2 mil pés, 3456. Azul 4166, informação de tráfego. 11 horas, 11 milhas, rumo oeste, cruzando nível de voo 045 em subida para o 085. Azul 416, quente, tem tráfego de pé. Paredo, 9805, 10 milhas para Coral, serviço radar encerrado, submantém nível de voo 80, chame controle e leal frequência, 120, decima 1. Sobe para 180, chama controle e leal agora, 120, decima 1, Paredo 9805, obrigado, bom trabalho. Decola 1-2, chama o controle, frequência 1-2-0, decima 8. Obrigado, bom final de semana. O Alfa Romeo está visual com o aeródromo. O Alfa Romeo, para a estação de pouso, chame torre, 1-8, decimal 9-5. Graças, Romeo. Salvador, buenas. Está 3-1-5. Então, 3155, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 320 via saída São Bruno. Possibilidade de voar com Sango na presente, 3155. Está autorizado, são 3155. Sobe o 32 na projeção, o 3155. O 096 já autorizado a decolagem, atuando 00 graus 109. Viu decolagem com... Decola 04, chama o controle de frequência 20, decima 8. 208, gol. Firma o Alfa Romeo na final da 17. Pula, Alfa Romeo autorizado, pouso. Viatura 00 graus, 109. Livre pouso, Romeo. Boa tarde, 1097. 500, Arbor, 1. 1097, contato radar na decolagem. Suba para nível de voo 360 via saída Arbor 1. Romeu Juliette, Romeu Mike, não há tráfego conhecido em formato, autorizado a frequência na coordenação. Juliette, o Mike, o Graça, até a prova, vamos confirmar. Meu Salvador, boa tarde, 4-6-6, final Irene, 4-6-6, continua a aproximação, vai atrasar em pouso. 4-6-6. Juliette, Quebec, Kilo, estou atrasado subida para nível de voo no 05, QNH-10, no 3, já posto pronto para o lançamento. Deu a forma, eu sou o Lúcio, já autorizado o retorno na partida pela pista. Azul 4 1 autorizado, pouso, vento 080 graus, 109. Autorizado, pouso, azul 4 1 6 por que momento? Dois confirmam o vento, pro azul 4 1 6. Vento 100 graus, 109, autorizado, pouso. Centena com 10 autorizado, Sul 4 Veneza. Prossiga voo na 097. Beleza, como pode andar com o centro approach MOP? Aguarde. Obrigado. Trans3155, chame o centro Recife. Frequência no 25 decimal 1, no alterno no 28 decimal 35. Obrigado, bom final de semana, 3155. Salve, frequência de a 097, autorizado para a Mopso. Hoje, Mopso, muito obrigado, 097. Azul 4166, só os 2L direita, chamou 21 em 9 só. 29 direita, Azul 4166. Decimal 8. 0228, muito obrigado, senhor. Boa tarde. Boa tarde, 3114, pronto, ponto 010. Puxa, Alexander 314 está autorizado, a linhagem decolar. Já estou no 00 graus, 109. Linda com a Alexander 63, 114. Romeu, Charlie, Charlie Serra, 5.000 milhas oeste do Velho Salvador, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo 085, chame controle, chame o centro Recife para informação e alerta, frequência 2.000 decimal 0, alterno 1.28 decimal 8. 0.28, Charlie, você ainda está na escuta do controle? É 126 decimal 0 esse. Controle, Papa Romeo, Oscar Maikian. Oscar Maikian, que você fica? Regresso de Manati, a 1530 milhas, na proa do farol de Itapuã. Então, meu Oscar Maikian, que mantém-se em condições visuais, que é igual no 014. Reporte através do Parque do Sul, confirme para B. BOB 14, com uma hora de autonomia. Tem seu Oscar Maikian aqui. Sim. Siga para passar no Bravo Kilo Índia. Índia, plano modificado, 1925, desse se mantém nível de voo 025. Índia, 304, decola 25, chama o controle de frequência 200, decimal 8. 308. 314, hoje também é mais bom, faça 1.500. Xanema 314, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340 via saída MOM.